Essa vaneira é antiga e bem na fronteira, o autor não se sabe, mas é de primeira. Me toque a vaneira grossa, me apinchou na sala, num trote de guapo, a gaitita me embala. Existe mais grossa que a savaneira, na manhã do ganso ou na porvadeira. Menina, dance comigo, que é do meu agrado, a vaneira grossa no jeitão largado. Dos tempos passados que morei na roça, vovô já tocava a vaneira grossa. Hoje os tempos mudaram, ficou a saudade, mas trouxe a vaneira morar na cidade.